central de autocontrole. Você, controle, trave delta. Ouve 10 ou 17? 17, origem de preferência, solicitar alta fora da presente para rodar, para estar lá no fone, instrumento. Estação do plano 2128, deve em condições de quase 15 pés, direto com rotatório, o ajuste em 13. Confirma, o ajuste é muito Nível 050, Romeu Lima. E de colapso turno 0, vento 140 graus 079. Tá, Romeu Eco Victor, pode ser o 10210 com o Icarus, tá, de VLS, com porta estabilizada. Romeu Eco Victor, após o pelo 10 para 2 de pedra, de cada 1-0-4, autoriza a VLS, com porta estabilizada. Salvador, trip 5219, decolado na sua escuta, arbor eleva. Trip 5219, contato radar, fila 200, saída arbor. 200 na arbor, 5219 da trip. 373, o PES indicador. Mete pra unidade do controle. Tá na escuta, controle. Tráfego agora 10 horas 8 meters. O Monte do Oeste tá batendo 4 mil pés, é um eco 5-0 pra tá. Tá visual pro tráfego, Bravo Delta, passando 4 mil, descendo pra 1.500 pés, Bravo Delta. Romeu é convista para o localizador, esquerda proa 1955. É convista para o local esquerda proa 1955. Lima 104.000 com 1014. Uhum. 3603, S2 no PES, ILS, o passo é disponibilizado. Puxa, o 2000 para o ILS, chamaremos para 3603, obrigado. Controle, tá visual com o campo, Juliette Bravo Delta. Juliette Bravo Delta na prova da rotatória, chama todos no 862. 826, Bravo Delta. Prossiga. Lado Planos 2137, prossegue condições de visagem 1500 pés com 14 no ajuste, prova da rotatória. Foi listado lá com o campo? Visual, baixo travado. Gente, uma torre agora, 198, decimal 62. 62. Salvador, boa noite, Papa Romeu, Eco Victor, sinal aproximação 0, trem embaixado checado. Romeu, Eco Victor, continue aproximação, vento 150 graus, 059, autorizado pouso, pista 10. Romeu, Eco Victor. Romeu, Eco Victor, autorizado pouso, 90. Redução de velocidade, Bravo Delta. O Bravo Delta, autorizado final do 97, evitando redução. O vento 140 graus 059, aguardando autorização para baixo. CN direto para final do 97, Bravo Delta. Continua a aproximação, repartando externo, baixado e travado. Podia chamar o externo 3603. 3 milhas afastado, Bravo Delta. Ciente, continua aguardando autorização para pouso, Juliette, Bravo Delta. Delta. Bravo Delta, vento 140 graus 059, autorizado pouso, pistão no 7. Delta, ciente. Autorizado táxi até o ponto de espera da pista 17, o Mike Fox Trotsier. Romeu Eco Victor, solo aos 4-1, livre a pista pela direita, frequência do solo 121 decimal 1. Marcador externo agora, o TAN 3603, baixar trabalho. TAN 3603, continua a aproximação, guardando autorização para pouso. Bravo Delta, solo aos 4-1, confirma a parte que se destina? Ciente, ingressa na Quebec o Juliette Bravo Delta. Vento 150 graus 059, autorizado pouso pistão no 0. Gente, 3603, esse pouso no 0. Romeu Lima, estima 2, no noite, meia dúzia. Bravo Delta, autorizado 180, Quebec, aguarda para o cruzamento no 7. Romeu Lima, continue a aproximação, guardando a autorização para pouso. Autorizado cruzamento, Juliette Bravo Delta, vamos estacionar a frequência livre. 940 mantém ponto espera. Correção ali, mantém pista no zero, gol no 940. Solos 44, livre a pista pela direita, frequência do solo 1, 2, 1, decimal 1. Direita 2, 1, 1, 3603. Continua final 1, 7, pato final 3 milhas, o meu lindo. Autorizado decolagem pista no zero, vento único 0 grau 049. Falou com 5219, senhor? Afirmativo, direto, vitória da conquista. Presente, conquista, 5219, muito obrigado. Mike Fox Trot Serra, confirme qual é a sua primeira intenção. Curva esquerda, perna contra o vento, vai curvar direita, perna do vento da 10. Gente, Mike Fox Trot Serra, autorizado a decolagem pista no 7, vento 160 graus, 05 nós. Após a decolagem, curva esquerda, ingresso na perna contra o vento. 219 pra mim, 260. 260, bora. Romeu Lima continua a aproximação, guardando autorização para pouso. Para agora. O 1940, decolado aos 46, controle 1119, decimal 8. 98, 1940. Para passear. 1940, passando 1500 na Arbor. 1940, boa noite, contato radar, cuidado 360, sair da Arbor. Sair da Arbor, 360, gol 1940. Romeu Lima, autorizado por uso pista no 7, vento 160 graus 059. Foxtrot Serra, decolado aos 47, ingressa na perna contra o vento da 10, guardando para cruzamento do campo. É, isso aí, essa é a perna contra o vento da 10, mais força. Foi. Salvador, boa noite, voo 1273, ponto de espera da 10 pronto. 1273, ali mantém pista no 0. Ali mantém pista no 0, voo 1273. Mike Fox Trot Serra, autorizado o cruzamento terço médio da pista, chama para gerar base na perna do vento da 10. Gente, autorizado o cruzamento, vai apontar gerando base, opa, gerar base, Mike Fox Serra. Romeu Lima, solo aos 48, confirma o pátio. Romeu Lima, ininteligível a transmissão. Pátio 5, confirma. Gente, eu estacionar a frequência ali, senhor. Romeu Lima. Vila de Serra, confirme, já livrou o eixo da 1028? Já livrei, tá, tô ingressando na perna do vento da 1-0. Sim, autorizado girar base, porta final da 1-0. Autorizado girar base, vai apontar final 1-0, Mike Fox Serra. Voo 1273, o vento 140 graus 059, autorizado decolagem pista 1-0. Autorizado, ah, decolagem 1-0, voo 1273. Voo 1273, decolado 50, controle 119, decimal 8. 198, obrigado, boa noite, senhor. Controle, boa noite, gol 1273. 1273, boa noite, contato radar, 360, saída da EL. 360, saída da EL, 1273. Tava girando base da 1-0, você autorizou? Ciente. Mike Fox 7, é, confirme, livre o toque emitido, o vento 150 graus, 059. É, ok, de baixo para final, baixa e travou, tá livre, pouso, toque remédio na 0, Mike Fox 7. Bom, 9940, Recife, no 260. Bom, 9940, subindo para o 360. Eu me Recife, 126, decimal 0. Ok, Recife 260, obrigado, mano. Certo, o Coe remeteu aos 5-4, autorizado curva esquerda, perna do vento da 10, reporta para girar base. Certo, autorizado curva esquerda, vai reportar para girar base, Mike Fox. 1567, autorizado ali a manter pistão no zero. Ali mantém pistão no zero, gol 1567. O 567, autorizado decolar pistão no zero, vento no 50059, informo aeronave de pequeno porte no circuito da 10, na perna do vento. Com 273, chamar Recife 1251. Ok, 273. Recife 1251. 251, obrigado, senhorita, boa noite. Cara 2 ainda na 0, autoriza girar base, Mike Fox Air. Autorizado girar base, Mike Fox Air, reporta na final. Tá girando base, baixou, travou, Mike Fox Air. Controle Salvador, boa noite, o gol 1567 cruzando 1700. 1567, boa noite, contato radar, saída 360, saída Arbor. 360 na saída Arbor, é isso? Afirmativo. Ok, vai ver a intensidade